10 para o 360. Confere, gol 161, chama o seu 35, na 251, alterna, aumenta os 325. A primária 1251, secundária 330. Afirma um gol, viado. 3601, chama agora Centro Recife, na frequência 1251, alterna 1-3-3-2-5. Nicholas Wolf, 790, formando dando os giros dos motores aqui na cabeceira 28, na Trego. É, e solicitando também a autorização de reboque para o retorno ao Finger 9, no pátio principal. Seja autorizado a prosseguir via Alfa, chame para ingresso na Kilo. Sim, antes está iniciando. Yes, go ahead. In Amazon 10 and Salva transition and departure runway 10 and the first turn is going to be to the right and it's a performance IL with the module transition and level 360 is call code 5434 if you have to departure at 10 8 6251. Red Beta Ledge, come right for push and start. Comandador, bom dia. Gol 1229, autorização São Paulo. Chame o Sole, 121 decimal 1, gol 1269. 211. Alô, Salvador, é o gol 1229, bom dia, autorização São Paulo. Bom dia, gol 1229, formação Eco. Prepare da Euler da Morte, vai guardando cópia. Euler da Morte. Confirme o portão. Portão 4. Confirmo, autorizado. Pushback e acionamento. Quando finalizar o táxi, põe a cópia. Corrige para finalizar o pushback. É, vamos só aguardar um gol passando aqui na linha 4. Ele vai puxar até outra vez no portão 4, não vai interferir não. Ah, tá bom, tô iniciando. one, or push back to five, two, gate five. Standby, Ocean 6271. Standby. Para contra gol 1229. 1229 autorizado, Serra Drive, Serra Tatá, via P190, Pudaga, P196, conforme rota, nível 360. Do colégio Piscina 0, curva direita, saída da El, Lida, Motiva. Transponder 5435, controle salvador 120-18. Pesado nível 360, pela Pesulu 10, com VAT, Pesulu 1-6, decola pista 10, com curva direita, da El, Lida, Motiva. 5435 e o controle 1208. Correto, 1229, confere informações de táxi. Estamos pronto para o táxi, o GB144, com 4 horas e 30 e alterna Galeão. Voo 1229, táxi aprovado, até ponto de espera da pista 0, direita via Índia, ponto de espera Torino 1895, Senegal na 03. Gente, lá no ponto de espera 395, tenha um bom dia, obrigado. Six 251, good to push back and set up comrades for 6. Good to push back and set up comrades for 6251. Livre, alinhar de colar, pistola 0, com 229. Autorizado, Guarulhos, Brasil 1-0, total da TEN, nível 320. Decolagem piscina 0, curva direita, saída da El, Leda Motiva. Transponder 5441, controle salvador 1-20-18. Ótimo. Transporte 4 para 2, o controle de salvador Estacionamento correto, chame para um estacionamento 3178. Luna 229, decolou 31 no controle de Salvador, no 20.8. 208, obrigado, bom dia. É isso, cadê um? 29, contato radar na decolagem, subiu uma avenida de voo 360, via saída do Bel. Rael 360, com 229. 203. Clear taxi Apple 103 India, 1.1 runway 10, contact tower 11895, in 81012, Cuba. Take off for runway 10, wind 090 degrees or for not. Clear to line up and take off for runway 10, Shanair 6251. Posição 6126 para 2. Salvador 131, 71, 111. para pushback and turn. Chão 3-1, chão no coordenador com a equipe de solo, chão no trato para ataque. Salvador, chão 3-1, chão. Mike, quem é que romeu na escuta? Oceanet 6251 Airborne, X-35, contact Salvador, departure control, run 2-0, this Malik. Contact Salvador. Passa 1208, 2651. Salvador, control, Lamar, Air Chanel, 6251. Chanel, 6251, radio contact in departure, coming to clear level 360. Clear for level 360, Ocean 6251. On dial Confirme. Prossiga. Prestação de rebote do Batman 3 para o Batman 1 na posição 5. A 25. 251-3325, gol 229. Channel 6251, you are number 2 in the motor, so maintain lead intersection, fly heading lead intersection, maintain. And fireman, by the ocean to ship the line. É só mais uns minutos para prosseguir com o reboque, que a gente está com o aeronave da TAM, vai estar com essa retaguarda. Assim que a mesma livrar será autorizada. Ok, obrigado, ciência, escuta.